com J492, Rádio Teresópolis, AM1510, Rádio Teresópolis. 2 horas e 1 minuto. A qualquer hora você pode entrar em contato com a Rádio Teresópolis. O nosso WhatsApp está à sua disposição 24 horas por dia. Você pode fazer um pedido de música, fazer a sua reclamação ou uma denúncia, participar dos sorteios e concorrer aos prêmios. Manda uma mensagem de texto ou grave um áudio e envie para 2, 6, 4, 3, 55, 55. Esse é o WhatsApp da Rádio Teresópolis. A rádio que está o dia todo com você. Rádio Teresópolis. Chato, alto, bico fino, chinelo, sandália, sapato de couro, tênis pra correr ou passear. Promoção na Regina e Chanel Calçados. Compre um e leve dois. Alguns modelos de tênis e sandálias femininas, sapatênis e tênis masculinos. Você compra um e ganha um. Vá na Regina e Chanel Calçados e veja os modelos que estão na promoção. Compre um, leve dois. E ainda pode pagar no crediário em 6 vezes sem juros e sem entrada. Ou ainda em 10 vezes no cartão sem juros. E se ainda não é cliente da Regina ou Chanel Calçados, traga carnês quitados de outras lojas e você compra na mesma hora, sem entrada. Compre um, leve dois. Regina e Chanel Calçados, na Calçada da Fama. Faça uma visita, Regina. O preço é melhor, o vendedor é gente fina. Regina, é tradição. Você pode ouvir a Rádio Teresópolis a qualquer hora e em qualquer lugar. Baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Teresópolis e acompanhe toda a nossa programação. Música, informação, entretenimento e alegria. Rádio Teresópolis, com você todo dia. Nada é mais importante do que cuidar de nós mesmos e de quem a gente ama. Proteger a sua família, suas conquistas e estar preparado para as adversidades da vida é o que nos dá paz e tranquilidade. A Etic Seguros oferece as melhores condições em seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Etic Seguros, Avenida JJ de Araújo Regadas, 178. Telefone 2643-1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. Combate a dengue. Esse é o foco. A dengue, a zika e a chikungunya são doenças que têm muito em comum. Além de circularem por todo o Brasil, são transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. E podem apresentar sintomas semelhantes, incluindo febre, manchas vermelhas e coceira na pele, dores nas articulações e vermelhidão nos olhos. Dengue se combate todo dia. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Alto, alto, bico fino, chinelo, sandália, sapato de couro, tênis pra correr ou passear. Se o seu nome está negativado no SPC, na Regina Calçados, Chanel Calçados e Limite, esta é a chance para recuperar o seu crédito. Estaremos cobrando somente o valor da sua dívida, sem juros ou multa, para os negativados até dezembro de 2020. A Regina, Chanel e a Limite dão prazo até 31 de dezembro de 2021 para você recuperar o seu crédito. Venha conversar conosco, pois temos uma solução para o seu problema. Regina, Chanel Calçados e Limite, onde o importante é você. Regina, é tradição, é J492, Rádio Teresópolis, AM1510, Rádio Teresópolis. YJ492, Rádio Teresópolis, AM1510, Rádio Teresópolis. Se acompanha a partir de agora pela Rádio Teresópolis o programa Conexão. Música e informação. Notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Conexão com Cláudia Martins. Entrando no ar, o meu, o seu, o nosso programa Conexão, mais uma edição para levar até você, amiga, você, amigo, muita, muita informação, informações aqui da nossa cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Vamos juntos, porque também teremos...